Please no nonsense, please give us evidence. Boa noite, TAM 3600, autoriza o táxi, perdão, autorizado o táxi de Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa e Juliette para o 09, TAM 3600. Oceané 6224, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 12685, alterna 12445. 12545. 12545, alternado, boa noite. Boa. Total 9908, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. Cadão 9908, 1251, 13325. Boa noite. Boa. Sul 4107, ação de indicação, autorizar a chegar da mar e desça para o nível de voo 050. Portugal 019, I descend 2000 feet, QNH 1013, clear, ILS, final approach, post established. Roger, 2000 feet, 1013, clear, ILS, final approach, Portugal 019. Portugal 019, Fox Tower Charlie. É Portugal 019, contact tower 118.95. 118.95, good. Azul 4107, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a final ILS, posso habilitar. 019, check the landing gear. Clear to land runway 10, wind 080 degrees, 09 knots. Clear to land 10, Portugal 019. O 1606, sem uma indicação, autorizado de chegada à mar e desça para o nível de voo 050. Da presente, voo ITAP. Voo 1643, acendo a indicação, a torcida cheia da ponte, desça para nível de voo 060. 019, on the ground at 20, lands across the runway, ground 121, small 9. Okay, things on 121, small 9, Portugal 019. 4107 estabilizou no localizador. Azul 4107, chame torre, 11895. 11895, boa. Juliet, to gate 11. My Alpha Juliet, to gate 11, Portugal 019. Sinal de 7 milhas, trem baixo travado, visual com a pista. 4107, livre pouso, pista na 0, vento 070 graus, 089. Livre pouso para o azul 4107. Azul 4107, na sala 25, direita, sala 12, Andares Monas. Direita, sala 12. O 1643, reduza para 2209. Gol 1606, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada final ILS, posto estabilizado. 2003, vai reportar estabilizado 1606. Boa noite, azul 4107. Autorizado o táxi até o Pote 3 e Alfa Quilo. Até o Pote 3 e Alfa Quilo, azul 4107. Livre, gol no 643. No 805, acione identificação, autorizado a chegar a mar e desça para o nível de voo 050. Leva 3, 2000 pés, é posto estabilizado na LS. Bora, Leva 3, 2000 pés, é posto estabilizado na LS. 1643, reporta na LS. Só confirma o ajuste, por favor. 1013. 1013, obrigado. 1805, ITAP, desce para 2000 pés, é posto estabilizado na LS. 1013, ajuste.